Aqui. Recebendo a oportunidade de estar aqui nesta casa, nem todo mundo, Pai, teve essa oportunidade. Por passar pelos processos que aqui hoje teve, por ouvir a tua voz, por te sentir. Hoje estamos tendo essa oportunidade. Tudo é novo. É um novo começo. É uma nova caminhada. E o novo, Pai, por mais lindo que seja, ainda assim, temos medo, porque não conhecemos. Temos medo do novo começo, da nova caminhada. Do iniciar. Estamos aqui, Pai. O Senhor só nos pede para que a gente possa ter o coração aberto, para que a gente possa se abrir e receber esse novo com a mente aberta. Com o coração aberto. E se deixar ser envolvido por essa nova energia. Deixar, Pai, que isso nos envolva, que nos traga essa nova sensação. Que elas possam, meu Deus, nos envolver de uma tal forma que esse medo, que essa insegurança vai se dissipar, vai se transformar, meu Pai, na confiança, na certeza. A certeza que o Senhor está conosco nessa nova caminhada. Que não estamos sozinhos. A certeza, Pai, que tudo que está nos sendo mostrado, que está sendo apresentado, vem do Senhor. Eu tenho medo. Estou aprendendo, Senhor, a perder, a confiar plenamente em Ti, a sentir essa nova energia. E não me culpar quando eu não a compreendo, quando eu não a entendo. Mas agradecer, Pai, por uma nova etapa, por um novo processo que o Senhor permitiu que eu passasse. O que hoje o Senhor me pediu foi para que eu me abrisse, que eu sentisse, que eu deixasse a minha mente e o meu coração aberto. Eu senti. Mas ainda assim me prendi, porque senti medo. Veja o que o medo faz com cada um de nós quando deixamos ele agir, deixamos de vivenciar certas experiências, porque não permitimos ir além e simplesmente nos fechamos para uma nova experiência, para uma nova caminhada. E não entendemos por que não conseguimos ir além. Hoje, eu me culpei porque novamente eu me fechei, eu me blindei, porque eu tenho medo do novo. Eu tenho medo da experiência, das energias que eu não compreendo, aquilo que eu nunca senti, porque é novo. Hoje eu me limitei mais uma vez. Mais uma vez eu não me permiti ir além. E até quando iremos fazer isso conosco? Porque fazemos quando sentimos medo, aquele medo que nos trava, que nos faz sentir incapaz e impotente. Ele não permite que vá além. Ele não permite que se inicie um novo começo. Até quando vocês vão se permitir continuar evitando novas experiências, novos começos? Tudo apenas depende de cada um de vocês. Vai, mesmo que tenha medo, dá o primeiro passo, se permita. Faça aquilo que não tem costume. Faça aquilo mesmo que sinta vergonha. Mas vai. Você vai ver que não é aquele bicho de sete cabeças que você cria. Apenas se permitam. Não está compreendendo, vai a si mesmo. Depois a resposta vai vir. Deus sempre manda a resposta. Não podemos fazer aquilo que somente vocês podem. Não podemos tomar atitude. Apenas podemos intuir e orientar. Mas o fazer, o executar, isso somente vocês têm a capacidade de fazer. Entendam, tudo se inicia. Tudo começa quando vocês tomam uma decisão, quando vocês começam a fazer. Mesmo com medo, faça. Vai além, porque passa. Tudo passa. Tudo passa, meu pai. todos os nossos medos, todas as nossas travas, tudo isso passa. Então hoje aqui, Pai, eu só tenho que te agradecer. Agradecer por mais uma experiência. Agradecer, Pai, por saber que eu não estou só. E que o Senhor está do meu lado nessa caminhada, esse novo processo. E que o Senhor possa nos iluminar, nos abençoar e guiar os nossos caminhos. E que tudo que fomos fazer, que o Senhor esteja na frente. Gratidão, Pai. Amém.